Futebol Cartesiano. Agora chocou-se com a barreira, subiu. Vai bater, foi bloqueado. Muito bem, cartesianos, por incrível que pareça, estamos de volta com o nosso podcast, não é, Lindolfo? Novamente aí, estamos chegando acelerado e vendo tudo diferente. Até que a festa estava boa e tá todo mundo presente. Olha só, e agora a gente veio pra ficar, eu espero. Não, agora eu tô acreditando nisso. Eu acredito. E hoje, vocês que já ouviram alguns, vocês três ou quatro que já ouviram alguns episódios anteriores da nossa saga de podcast, te darão falta do nosso querido Wilson Malaquias, que nosso companheiro aqui continua conosco, mas hoje não participará. Mas hoje temos um cara que já é frequentador dos nossos posts, mas que em podcast é a primeira vez que ele participa, que é o Pedro Cavalcante. E aí, Pedro, tudo certo, cara? Salve, galera, beleza? E do pescoço pra baixo é canela. Então vamos começar falando do nosso Mundial de 2014, que vai acontecer agora no meio do ano. Muita expectativa, muitos problemas, grupos sorteados, já podemos desenhar o que vai ser esse Mundial. Então vamos nessa, vamos falar de Copa. Está valendo! Vai começar o quebra-canela! Então, cara, vocês assistiram o sorteio dos grupos da Copa? Eu assisti. Fernanda Lima, parabéns, né, pra ela. Peitinho dela, em close, foi, é. Ó. Vocês sabem que o sorteio foi censurado no Irã por causa da Fernanda Lima, né? Eu não tô de sacanagem. É mesmo? Foi. Censurável, de fato. Pô, já não bosta. Já não basta. Ser uma basta? Ah, não é por nada não, mas a Alcione tava mais gostosa, hein? É um pedação de mau caminho, né? Ó, é o bombom, não tem jeito. Ou a caixa inteira também. Vamos falar dos grupos, então. O que, que essa Copa está projetando pro futuro próximo? Pô, cara, eu vou falar o seguinte. Eu assisti o sorteio da Copa e foi uma sacanagem porque no dia anterior eu fui entrar no site da Globo pra ver qual era o horário, quando eu sabia ainda. Uhum. E eles escreveram em 13 horas, horário de Brasília. Mas eles não escreveram que era transmissão. Ah, é? 13 horas. Exato. Eu cheguei no trabalho, eu entro às 13 do trabalho, e eu já cheguei acelerado já, colocando o site da Globo. E, velho, uma enrolação da porra, tapete vermelho. É a famosa punheta. Eu liguei a TV do meu celular, até porque o pessoal corta esse tipo de coisa. E também aconteceu a mesma coisa. Fiquei olhando, aí troquei pra Band, o Luciano Dovale falando milhões de bobeiras. Muita coisa foi dita e pouca falada. Exatamente. Sempre rola aquele campeonato particular, né, entre Luciano Dovale e Galvão Bueno. Quem vai ser o campeão? Meu Deus do céu. Que bobagem, né? Impressionante. Aliás, falando nas emissoras, já tenho que fazer uma observação aí. A Band pode pecar pelo Neto, pode pegar por tudo, mas se tem uma emissora que realmente está disposta a fazer uma cobertura grande, que já fizeram na Copa das Confederações e vão fazer de novo na Copa do Mundo, creio eu, é a Band. A partir da 1 da tarde e até 3 e pouco da tarde, a Band continuou. E a Globo fez o trivial. É, a Band geralmente em TV aberta para futebol acaba sendo um diferencial mesmo. Então, gente, eu queria falar de uma coisa até um pouco fora do futebol, rapidamente, ver qual é a opinião de vocês. Porque teve a polêmica pré-sorteio que meio que o povo brasileiro, dizem, o povo brasileiro havia já eleito Lázaro Ramos e Camila Pitanga para fazer o sorteio da Copa, e a FIFA vetou, colocando a Fernanda Lima e o malandro Hilbert lá, não sei das quantas, não sei quem é. É o marido da Fernanda Lima. É o marido dela. Ah, o marido dela. O Macaco Simão colocou assim, se os europeus ou o resto do mundo verem o nosso sorteio, vão achar que o Brasil foi colonizado por vikings. Ah, cara, eu acho, com perdão na palavra, os caras estão sentando muito com roupa fina. Acho que tinham coisas mais importantes a questionar. É, beleza, também acho que eu particularmente gostaria de ver o outro casal, até combina mais com o nosso país, mas quem manda no evento é a Globo. A Globo colocou quem ela quis. E é uma coisa que, honestamente, não vejo polêmica, não vejo espaço pra polêmica quanto a isso. Eu também acho que não. Realmente não sei se tem fundamento essa informação do Lázaro Ramos e da Camila Pitanga. Eu, como Pedro, acho que seria mais... Como assim? Eu, como Pedro? Que absurdo. Essas frases soltas, né, na edição são perigo. Eu, como Pedro... Ficando muito com roupa fina. Eu concordo também que seria mais interessante se fosse, mas parece que foi uma notícia inventada pra criar polêmica. E também acho que não é uma coisa que vale muito a nossa atenção ficar discutindo sobre isso. Pode ser exagerado. Mas eu penso que as grandes empresas, os grandes conglomerados de comunicação e tudo mais, na época de hoje está muito ligado no que o público pensa, no que o público fala e tudo mais. Então assim, se a ideia em algum momento for excelência ou qualidade, é interessante ouvir o público estar falando. Eu acho que se fosse Camila Pitanga e Lázaro Ramos, seria uma forma de exagero também, partindo para o lado oposto, saca? É, pode ser, pode ser. Então assim, não seria o ideal também. Mas eu acho que dava pra combinar. Ou colocar o Hilbert lá com a Camila Pitanga, ou colocar a Fernanda Lima com o Lázaro Ramos. Já que o Brasil é a porra do país da miscigenação, vamos miscigenar também e acabar com essa polêmica. Fica um pouco ligeiro e coloca lá um negro e uma loira, um loiro com uma negra, enfim. É verdade, faz sentido. É, e a Copa da África do Sul também foi a loirinha lá, a Charlize Theron também. Então, se na África do Sul foi ela. Mas foi ela com quem? Ninguém lembra também, né? Só ela. Eu acho. Foi só ela. Não sei, eu posso estar falando abobrinha aqui. Porque na verdade na hora do sorteio foi só ela, mas aqui no Brasil também na hora do sorteio foi só a Fernanda Lima. Brasil, nossa querida nação, terá a companhia de Croácia, México e Camarões. Duas palavras pra começar isso, que rabo. Eu acho um grupinho legal também. Não tem erro, dá pra passar, mas dá pra se divertir um pouquinho, dá pra passar uma emoção, talvez contra o México, contra a Croácia. Não é uma baba, mas dá pra preparar pras oitavas. Né? Ah, sim. Então oferece certo nível de resistência e tudo mais. Eu tenho a impressão que o Brasil sempre pega, assim, das Copas com a companhia de 94 pra cá, que o Brasil sempre pega grupos que não são a merda, né? O cocô do cavalo bandido, mas também não pega o grupo da morte. Não. 2002, hein? 2002 era um grupinho bem vagabundo, cara. Era Turquia, China e Costa Rica. Era o cocô do cavalo do bandido, sim. É, então tá, exceção foi 2002. E ano passado, não. A Copa passada, em 2010, foi considerado o grupo mais forte também, que era Costa do Marfim, Portugal e Coreia do Norte, né? Mas é que também não teve nenhum supergrupo na Copa passada. Isso. Mas não foi. No fim das contas, a gente viu que não foi tudo isso também. Agora, até em relação ao grupo do Brasil esse ano, o Brasil deu tanta sorte que o craque da seleção croata, o Mandzukic, inclusive esse safado fez gol no São Paulo pelo Bayern de Munique na Copa Audi, ele tá suspenso, ele foi expulso contra a Islândia. Exato. No último jogo das eliminatórias, ele não enfrenta o Brasil. E aí vocês conseguem mensurar aí o tamanho do rabo que o Brasil pegou nessa primeira fase. Verdade, é um belo reforço pro Brasil a ausência dele. Os classificados do grupo do Brasil. Brasil e México, né? Acho que Brasil e México. Você, Pedro? Pra mim, Brasil e Croácia. Eu vou com o Lindolfo, acho que Brasil e México também. É, o México tem novo treinador, né? O Miguel Herrera. Aí assumiu a seleção mexicana e o cara falou, não quero jogadores de fora. É. Né? Só quero os mexicanos aqui. Então, pode ser que, da mesma forma que tivemos a família escolar, e tem a família Herrera. É, e talvez não tenhamos o Chicharito, o Giovanni dos Santos na Copa, se ele seguir essa. Provável. Aí falta, né? No caso de Chicharito. Acho que ele podia mesclar um pouco, né? Mas o negócio é que o Herrera não vai poder estar errando, tá certo? Eu acho que vai ser briga boa aí também entre Croácia e México, mas compreendendo mais pro México. Acho que Camarões realmente só o Eto'o não vai conseguir fazer milagre. O Eto'o já tá... Tava quase o Roger Milá, né? É, grande Milá. Ah, exato. É, a gente não pode esquecer que a situação do futebol camaronês é tão ruim. Camarões nem chegou a disputar a Copa Africana de Nações, né? Exato. É, não disputou. Não é nem que não classificou, ela não disputou a Copa Africana. O que é um peso tremendo. Foi eliminado por Cabo Verde nas eliminatórias. Vamos de grupo B, gente. Então temos Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Chile e Austrália, exatamente. É, esse é o grupo que, assim... Esse é dos fortes. É, legal que vamos ter a final da Copa logo na primeira rodada. Salvador foi premiado com uma reedição da última final de Copa. É um grupo que temos aí os cangurus pra dar uma aliviada, né, no pessoal. Teoricamente, Espanha e Holanda, né? Mas o Chile vai ser um bom adversário aí pra eles. Eu acho que todo mundo aposta em Espanha e Holanda passando pra segunda fase, mas o Chile pode ser, sim, uma surpresa. Isso fica bem claro. Se passar Chile também, daí é muita sorte pro Brasil, viu? E o Chile é o grande freguês, eu acho. Não tem freguês maior do Brasil que o Chile. É, o Brasil já pegou o Chile também em Copa do Mundo, em 98 e no ano passado. E o Brasil passou o carro. Mesmo aquela geração do Chile com Salas e Zamorano, não tinha como ganhar do Brasil de 98. Poxa, vocês não estão querendo ver mesmo Valdívia, hein? Caramba! É. Torcer, vamos torcer aí. O Chile beliscar a vaguinha da Espanha. Tomara que a Espanha se dane logo na primeira fase, quem sabe? Poxa, mas que raiva é essa? Não, mentira. Eu vou torcer pra Holanda e Espanha passar. O Brasil pegar um dos dois aí, nas oitavas. A gente até tem que torcer por... não querer impor, mas assim, por Espanha e Holanda... Porque já vai ter seleção muito fraca nas oitavas de final por conta dos grupos fracos, e a gente vai chegar lá. Sim. Então, quanto mais seleções fortes passarem para as oitavas, melhor, né? É lógico que é sempre legal ver o Japão, ou como a gente viu também o Paraguai na última Copa se destacando e tudo mais. Essas seleções médias, por assim dizer, é sempre legal ver. Mas vai ter. Se passar a seleção média, vai ter seleção média e seleção fraca. Aí pode haver algo. Então, falando em grupo fraco, vamos para o próximo, que é o grupo C, que é o grupo da Colômbia. Quem diria, cabeça de chave, de volta depois de quantos anos? De 98 pra cá? Eu não fiz com bom. O quê? 12? 16, não é? 16 anos. Perfeitamente, muito obrigado, Lindo. O Valderrama jogava a última vez que a Colômbia estava na Copa. Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Eu apostaria em Colômbia e Costa do Marfim, mas se passar qualquer um dos outros também, não vai ser surpresa. Colômbia é uma boa seleção, mas não o suficiente para ser cabeça de chave, né? Tem muito mais para provar. Para ser cabeça de chave, tinha que comer mais arroz e feijão, né? Ah, qualquer... FIFA. Poderia ser cabeça de chave seguindo esse critério a moela caralha da FIFA, não é? Exato, qualquer um. Até, meu, a Suíça sendo cabeça de chave. Sei lá, até o Corinthians podia ser cabeça de chave da Copa. Atual campeão mundial, né? É verdade. E fazer o jogo de abertura ainda. Ah, não, não pode. No próprio estádio. Quem vocês acham que passa desse grupo C? Pra mim, o Japão. O Japão e quem mais? Colômbia em primeiro, o Japão em segundo. Eu não acredito que só o Drogba vai conseguir levar a Costa do Marfim pra uma fase seguinte na Copa do Mundo. E aí a Touré, cara. Ah, e aí a Touré. Esquecemos o Yaya Touré, cara. Mesmo assim, acredito no Japão. É, eu vou de Colômbia e Costa do Marfim mesmo. Eu diria Japão e Costa do Marfim. Só que o Yaya Touré já tá, assim, surgindo contra a FIFA, né? Yaya Touré, inclusive, já convocou um boicote. Pra Rússia. Pra Rússia. Então, assim, sendo um pouco conspiratório, eu diria que se houvesse alguma interferência, Costa do Marfim não teria muita facilidade na Copa do Mundo, não, cara. É verdade. Vai dar moral pro inimigo? Ah, é. Mas imagina, a FIFA é uma instituição idônea, uma instituição boa. Ah, não acho que a FIFA, tão boa a FIFA, vai faria um absurdo desse. Imagina. É, imagina. Uma instituição impoluta. Grupo de gente grande aqui. Temos o grupo D, que é considerado por muitos o grupo mais forte, que é Uruguai, Costa Rica, coitada, né? Inglaterra e Itália. Esse é casca. A gente tá falando apenas de 7 títulos mundiais no mesmo grupo. Que absurdo, né? Ah, FIFA maldita. Ah, que palhaçada. Palhaçada demais. Porque assim, pras oitavas de final, a gente já garante que de um a... Vamos fazer os cálculos aí. De um, se o Uruguai estiver fora, a 4 títulos mundiais vão ficar de fora da oitava de final se a Itália ficar de fora, por exemplo. A gente vai considerar que Costa Rica vai passar, porque aí já é sacanagem. Não, é sacanagem. Eu saio pelado na rua, de baiana, sei lá, o que vocês quiserem. Eu acredito que o Uruguai, até pela geração que tem, Cavani, Lodeiro e companhia limitada, eu vejo o Uruguai com mais recursos do que a seleção inglesa. Eu também. Eu assisti os 3 últimos jogos da Inglaterra em loco, assim. E realmente é uma seleção limitada, assim. Vou torcer pela Inglaterra, mas eu também cravaria que passa Uruguai e Itália nesse aí. Acho que a Itália é a grande favorita, apesar da Itália ser sempre sujeita a grandes decepções e ser eliminada na primeira fase, mas eu acho que é o melhor time do grupo. Eu acho que o Uruguai passa em segundo. É, a Itália ela tem um negócio engraçado. É, uma Copa, ela faz um trabalho excelente. Na Copa seguinte, ela faz um trabalho de bosta. É. Na última Copa do Mundo, ela foi eliminada na primeira fase. A compensação, na Copa anterior, foi campeã. Eliminada na primeira fase, num grupo que tinha Eslováquia, Nova Zelândia e Paraguai. Exatamente. Em 2002, ela foi eliminada pela Coreia do Sul. A Itália tem um pouco disso também. É, o peso da camisa, né? O peso da camisa você não pode nunca desconsiderar. Por mais que seja oscilante e tudo mais. Eu vou de Uruguai e Itália também. O Uruguai eu de certa forma até adotei. Depois de ver o que o Suárez fez, foi na última Copa? Foi, não foi? Contra uma seleção de Gana. Uruguai e Gana, último minuto da prorrogação. Exatamente. Depois de ver o que o Suárez fez, eu achei que aquilo foi uma estratégia de guerra. Aquilo foi fora da curva pra mim no futebol. O cara fazia aquilo e dá certo daquela maneira. Então assim, eu acho que isso aí é raça, isso é camisa. E isso é algo que não se perde. Você pode até perder uma geração de uma Copa para outra, você pode perder em qualidade técnica e tudo mais, mas essa raça, essa vontade, você não perde, não. Mesmo o Uruguai tendo se classificado via repescagem. Posso contar uma passagem para vocês aí, até em relação a isso, cara? Claro. Nesse jogo, eu trabalhava no centro e naquele dia o Brasil foi eliminado pela Holanda. E eu tava meio puto, meio chateado. Aí eu tava no shopping Santa Cruz, na praça de alimentação, vendo o jogo na minha TV. Aqueles celulares com TV, aqueles primeiros. Uhum. Na hora que aconteceu tudo aquilo, eu dei um grito na praça de alimentação. Sei que tinha gente que foi pra debaixo da mesa, teve gente que saiu correndo. É, veio gente que entendeu o que tava acontecendo, veio na minha mesa perguntar o que tava acontecendo. Voando pra trás do balcão, se escondendo. Isso, tinha tudo. Tinha gente pedindo palmito, tinha tudo. Tadinha da Costa Rica, gente. Tadinha, nossa. Eu fiquei procurando depois do sorteio algum jornal online assim, de esporte costarriquenho pra ver a repercussão. Assim. Só a manchete lá. Nem começou e já acabou. É, tá. Tudo bem, então vamos para mais um grupo tetinha da Copa, que é o grupo E, a cabeça de chave Suíça, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Suíça, Equador, França e Honduras. É que a França é a cabeça de chave informal do grupo. É, exatamente. Exatamente. É, esse grupo conseguiu compensar. A mesma coisa se a Itália, em vez de cair com o Uruguai, caísse com a Colômbia, com a Bélgica e tal. Nesse deu certo. Diminuiu um pouco a merda da coisa. Mas aí, é França e Equador, né, gente? Não dá. Não, acho que não, hein? Eu acho que a Suíça, eu acho que ela vai dar um trabalho aí, cara. A Suíça vai se classificar sem gols de novo? Eu acho que a Suíça, a estratégia kamikaze de colocar 11 atrás, eu acho que para uma Copa do Mundo funciona muito bem. Eu não vejo o Equador com tantos recursos assim para conseguir acabar com esse pragmatismo da Suíça. É. Acho que a Suíça pode ir além sim. Eu também fico entre Suíça e Equador por trabalho, mas é que realmente essa geração equatoriana é muito fraca. Então acho que por falta de adversário mesmo, talvez a Suíça consiga. Então eu posso ir para a Suíça também. Aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Quem vocês acreditam que vai ser o craque da seleção de Honduras? Nossa senhora. Eu tava assistindo o jogo do Brasil contra Honduras. Primeiro que eu já me decepcionei com a camisa deles, que é um H no lugar do Brasil. Eu falei, que merda é isso? Isso é jogo de universidade dos Estados Unidos, mano? Isso é uma coisa bem clássica no uniforme dele. Já tem um tempo. E engraçado, dos vizinhos, El Salvador também é o ES, assim, na camisa. A minha maior lembrança de Honduras foi a Copa América de 2001, hein? Vocês se lembram? Ah, sim. Não. O Brasil foi eliminado por Honduras em 2001 na Copa América. Que dureza. Felipão tava há pouco tempo no cargo, né? Acho que era a primeira competição oficial do Felipão. A Copa América foi na Colômbia, no meio de uma guerra civil. A Argentina não foi. Honduras foi convidada e eliminou o Brasil. Boa memória. Eu tava em Porto Alegre quando tava rolando essa Copa América. Eu tava no sítio da minha tia, eu olhava aquilo. Primeiro que eu não entendia. Na minha cabeça, pra mim o Brasil era uma seleção que não perdia nunca. Eu tinha, era muito pequeno. Não, é verdade mesmo, gente. Pra mim, o Brasil tinha uma áurea sobre a seleção brasileira que fazia com que o Brasil não perdesse nunca. Cara, é engraçado, como toda criança tem isso com a seleção, né? Eu tava desapontado com 98 ainda e cagando pra seleção, provavelmente. Porque eu não lembro de nada. Não, eu lembro dessa passagem sim, cara. Let me live that fantasy. Vamos ao grupo F. Ah, foda, hein? Tô meio puto com esse grupo aí. Dos irmãos. Foi sacanagem esse grupo aí. Não dá pra virar a mesa não, gente? Bem que podia, né? Então, Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. Ah, isso aí é um absurdo. Isso aí é uma piada de mau gosto. Ah, FIFA. A Nigéria sempre cai com a Argentina. É, 2002, é, 2010 e agora. 94. 94 também, é verdade. E Jogos Olímpicos também. Jogos Olímpicos, ganhou uma medalha de ouro em cima da Argentina. Depois de ter eliminado a gente, né? No semifinal. É, isso não, é um detalhe. Isso é um detalhe. Um detalhe. Pô, a Argentina já tá nas oitavas, já. Já tá, com certeza. É impossível não estar na oitava. Olha, vocês estão estimando a Bósnia, hein? Ah, Mirolan Pjanic. Pjanic é o nome do craque da Bósnia. O cara joga na Roma. Tem outro Zeco também, que era do Manchester City. Mas, ó, é deprimente, hein? É, olhar pra esse grupo dá vontade de cortar os pulsos, cara. O futebol deles é uma bosta. Mas assim, uma é falta, a Argentina pra mim tá nas oitavas. Só que eu vou falar, viu? Bósnia pode ser que classifique também. Eu não vejo a Nigéria. Tudo bem, a Nigéria é campeã africana. É, disputou aí a Copa das Confederações. Só que eu não vejo a Nigéria com uma geração tão boa pra a ponto de vencer, pra ser tão superior assim a Bósnia. Aliás, o que tá acontecendo com o futebol africano, hein? Uma decadência incrível, assim. Viveu uma fase de ascendência gigante nos anos 90 e na virada do século começou uma decadência. Não sei se é a influência do futebol europeu demais, treinadores estrangeiros que tirou as características naturais do futebol dele, tá? Eu concordo. Mas é incrível como virou um futebol chato e fraco mesmo. Teve Gana na Copa passada, mas muito mais por estar jogando no continente africano do que ser uma seleção brilhante mesmo. Talvez a última ser grande seleção africana, não digo uma grande seleção africana, mas a que deixou saudades foi Senegal em 2002. Exatamente. Fora isso, não me recordo no passado recente ter uma grande seleção. Uma seleção ousada, uma seleção que buscasse o jogo, é exatamente o que você falou. O Brasil, você olha hoje para o futebol africano, é um futebol pragmático e não tem qualidade para ser um futebol pragmático. Não tem qualidade. O futebol pragmático precisa, acima de tudo, que tenha jogadores comprometidos com a defesa. É. E uma coisa que o futebol africano não tem, nunca teve, é jogadores comprometidos com a defesa. Saudades das seleções africanas. Era legal, cara. Se atiravam pra ataque, davam colorido pra Copa. Eles perderam essa característica. Ah, por outro lado, outras seleções que antes, outras, né, vou falar especificamente de uma, na verdade, que antes não tinha tanta tradição, agora estão começando a se classificar mais pra Copa. Pode ser que a partir daí essas seleções criem mais o hábito e se acostumem. É, que é o caso de Gana e de Argélia. É que Argélia é África muçulmana, né? África branca. Sim. Já é um futebol diferente. Já nunca foi um futebol muito ofensivo, né? O futebol da Argélia é daquela mesma escola do futebol saudita, do futebol da Tunísia. É, exato. Marroquino. Tinha, talvez, uma geração aí boa na década de 90, mas nunca foram seleções que encheram os olhos. O Egito, talvez, já é a grande seleção, mas não consegue disputar uma Copa do Mundo. Impressionante como o Egito sempre bate na trave. Mas é a mesma característica. A defesa, uma defesa no mínimo que entende a necessidade, mas que não se expõe, uma seleção que não se expõe. A Costa do Marfim tinha potencial para ser. Tem bons nomes, Kalu, Yaya Touré, Drogba. Sim. Quem sabe nessa Costa a gente não tem uma surpresa boa. Grupo G. Também um grupo complicado aqui. É o grupo da Alemanha. Esse é um grupo bem legal, hein? Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Eu acho que é o grupo mais legal da Copa, é esse. É um grupo diverso e equilibrado, assim, mas não equilibrado pra baixo. Equilibrado do meio pra cima, sabe? É, pra mim tem três melhores seleções das suas confederações. Eu acho que a Alemanha atualmente é a melhor seleção europeia, Estados Unidos é a melhor seleção da CONCACAF e Gana é a melhor seleção africana. Então acho que tem tudo pra ser. Fora Portugal, que é sempre forte, Cristiano Ronaldo, então vai ser interessante mesmo de se acompanhar. Pode falar, Lindo, você que é o cara do futebol norte-americano, o que você espera disso, cara? Então, eu acho que é o seguinte, a Alemanha tem obrigação de passar, tem obrigação, e a segunda vaga, eu acho que tá assim, pau a pau, assim, Portugal, Gana e Estados Unidos, com a breve vantagem de Portugal. Mas eu torço pros Estados Unidos na Copa, então eu espero que a segunda vaga seja beliscada pelos Estados Unidos. Eu não cravo Portugal na próxima fase. Eu também não. Apesar de muita gente colocar Alemanha e Portugal como as duas classificadas, eu vejo os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto a seleção de Gana, com boas chances de incomodarem. Boas chances mesmo. É interessante também porque logo na primeira rodada tem uma reedição das oitavas de final da Copa passada, que foi justamente Estados Unidos e Gana, né? Exatamente. Caraca. Pode ser o jogo da revanche para os americanos. Cara, eu lembro, e foi um jogo bem emocionante. Então, os Estados Unidos, geralmente, eles proporcionam jogos emocionantes, ganhando ou perdendo, tanto em Copa de Confederações, é verdade, quanto em Copa do Mundo. Eu acho que é isso que é foda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma seleção que hoje consegue proporcionar um espetáculo. Isso é legal. Polêmico. Em 2002, não sei se vocês se recordam, os Estados Unidos foi longe. Os Estados Unidos só foi eliminado pela Alemanha. Acho que um jogo duríssimo, duríssimo. E comprovou ali, 2006, os Estados Unidos não foi tão longe assim. Em 2010 avançou, chegou às oitavas. E é um futebol que está amadurecendo. Eu creio eu que seja o futebol que mais está amadurecendo no mundo. Ali lado a lado com o Japão, né? Vamos colocar lado a lado com o Japão. Falei que... lado a lado com o Japão, que também é. Isso é inegável. É verdade. Meu palpite é Alemanha. Caramba. Olha, difícil mesmo, viu? Alemanha e Gana, vai. Pra mim, como eu acho que o Brasil precisa, o PIB precisa crescer, eu acho que os Estados Unidos passa, cara. Pelo bem da nação. Eu vou torcer por Alemanha e Estados Unidos, apesar de achar que Portugal tá um passinho à frente, mas eu vou torcer por Alemanha e Estados Unidos. Não, agora falando sério mesmo, gente, pra mim, nesse caso, eu acho que não vai fugir muito disso, não. Pra mim, é Alemanha e Portugal. Portugal não tem um grande time, não tem uma grande geração, mas acho que tem o que a mais, um tal de Cristiano Ronaldo, que quando quer, o cara decide um jogo. Então vamos fechar com o grupo H da Bélgica. Temos Bélgica, Argélia, Rússia, Coreia do Sul. Sem comentários? Silêncio. Roberto, esse grupo. Vou falar real pra vocês. Eu fiz a minha simulação no Globoesporte.com e vocês podem me chamar de louco, mas até pelo caminho que vai ter, eu coloquei a Bélgica como semifinalista. A melhor geração do futebol belga desde a década passada, aliás, de duas décadas atrás, que a Bélgica tinha uma grande seleção. Pra mim, a Bélgica é a melhor geração e nas eliminatórias fez um grande papel. Ela se classificou bem em primeiro lugar no seu grupo. Tem jogadores aí no futebol inglês, como Fellaini, você tem Chadil no meio campo, Hazard, e enfim, você tem vários jogadores aí. Você tem Hazard do Chelsea, tem um grande time, Lukaku. Acredito muito na seleção belga. Eu vejo a Bélgica pronta. Acredito que a Bélgica pode oferecer aí muito trabalho nessa Copa. Pra mim, não seria surpresa ver a Bélgica avançando bem na Copa. Eu também acho. Até as oitavas de final tá tranquilo, pelo menos, com esse grupo. Depois pode pegar aí, de repente, Portugal, Estados Unidos ou Gana, digamos. Até uma Alemanha, de repente, com um grupo tão equilibrado, pode acabar passando em segundo. Daí isso talvez pode complicar o caminho dos belgas, mas eu acho que é uma seleção forte também. E acho que como segundo classificado vai ficar entre Rússia e Coreia do Sul. Não tenho muita certeza qual dos dois deve passar. Eu acubalço mais na Rússia. Eu tô em Rússia e em Bélgica mesmo. Não, vou falar a verdade, eu não manjo nada de nenhuma dessas quatro seleções. Não manjo. Eu sei que sempre tem um time da Coreia do Sul no Mundial Interclubes. Sempre tem. Mas... Sim. Na Copa do Mundo também, né? Acho que desde 86, né? Ah, é verdade. Tem isso. Parece que a Rússia tá jogando bem, né? Então vai Bélgica e Rússia mesmo. Bélgica por ser cabeça de chave, grandes merda, não significa nada num país. Né? Num país ali. Mas vamos de Bélgica e Rússia. E a cerveja belga, gente? Que já provaram a cerveja belga? Aquela Tuasa aí é sensacional, hein? Lá naquela região ali, Holanda, Bélgica, os caras sabem fazer cerveja ali. Os caras sabem fazer. É como o chocolate na Suíça, tá certo? É um grupo fraco, eu acho que não chega ninguém na semifinal, não, viu, Pedro? Discordo de você. Acho que do H não sai nada. Sai nada do H. Só uma bela agada mesmo. Eu acho. Eu cravo também, na minha opinião, num confronto entre Bélgica e Portugal, a Bélgica passa de Portugal. Tem mais time que Portugal. Acho que pode ser. Pode passar, porque Portugal é uma seleção tanto quanto estável, né? Sim, muito. Entendeu? Se o bonitinho lá acordar com o cabelo despenteado, já era. Exato. É o encantado, né? Você dá uma bobeada, olhar pro telão na hora H também. Também, perigoso. Cadê a chance de gol? Um abraço. Gente, o que importa é que tem que ter mulher, né? Como diria Tio Cocó. Com certeza. Tem que ter mulher. Seu prefeito, tem que ter mulher. Mulher. Ah, acho que a Mônica Matos podia estar no sorteio, cara. Mônica Matos é a grande do Brasil, né, cara? Exatamente, a representar bem. Todo mundo já tá ligado. Ô, grande Mônica Matos, essa aí, ó, representa, vai com tudo. Pô, Brasil, ziu, ziu. Brasil! Amarelo são as cores que a gente pinta.